que tu, só tu e nunca és. Afinal, hoje o papel principal é votar com o canal 2. Thank you.

gosto do teu sorriso, sorriso franco e leal. Até das tuas maldades eu não desgosto afinal.